Jesus nesta terra caminhava. Cada instante que passava estava mais perto da cruz. E enfim chegou o dia, se cumprindo as profecias, lá na cruz estava ele. Com os pés e mãos cravados, dizendo: ó Pai amado, a Ti entrego o meu espírito. Seus inimigos com certeza festejavam, um com o outro falava: é o fim, tudo acabou. Mas logo viram que estavam enganados, pois foi na cruz do Calvário onde tudo começou. Foi na cruz a nossa redenção, foi na cruz a nossa salvação, foi na cruz que o véu do templo se rasgou, foi na cruz onde tudo começou, foi na cruz que a porta da graça se abriu, foi na cruz que a esperança ressurgiu. Hoje a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória e honra ao Salvador, pois foi na cruz do Calvário minha alma resgatou. Seus inimigos com certeza festejavam, outro falava: é o fim, tudo acabou. Mas logo viram que estavam enganados, pois foi na cruz do Calvário onde tudo começou. Foi na cruz a nossa redenção, foi na cruz a nossa salvação, se rasgou, foi na cruz onde tudo começou, foi na cruz que a porta da graça se abriu, foi na cruz que a esperança ressurgiu, foi na cruz o começo da nossa história, que o sangue de Jesus nos garantiu a vitória. Hoje a vitória é nossa pelo sangue lá da cruz. Hoje a vitória é nossa.